Alô, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Não estranha aqui a escuridão, mas é que houve uma tempestade de neve, congelou tudo e com o peso do gelo, muitas árvores acabaram caindo, arrebentou fio, toda a região está sem eletricidade e nós aqui fizemos um arranjo, né, instalando um transformador na bateria do carro e tudo está funcionando assim. Né. Eu sempre gostei desses negócios. Está preparado para as emergências e está funcionando, por incrível que pareça. Então, vamos dar hoje uma aula mais curtinha e mais, um pouco mais modesta. E talvez não haja nem perguntas no fim, né? Eu queria só lembrar algumas coisas que em aulas passadas eu já toquei, pelo menos de passagem, né, a respeito deste pessoalzinho católico metido a bispo, que quando eles ouvem falar qualquer coisa de conhecimento, eles já dizem, isso é gnose, porque no catolicismo tudo é a fé. Tá. Bom, acontece o seguinte, na religião católica, o conhecimento tem importância extraordinária para a salvação, porque na Bíblia já está citado, né, que o meu povo se ferra por falta de conhecimento. Isso aí já deveria bastar. Né? O segundo ponto é o seguinte, é que no conjunto da doutrina católica, os elementos de fé são muito poucos. São somente aqueles que são realmente inacessíveis ao ser humano. Por exemplo, as promessas de Jesus Cristo. Você não pode, né, saber por inteligência se uma promessa é verdadeira, porque a promessa não se cumpriu ainda. Então, a inteligência humana só pode conhecer aquilo que já existe. Aquilo que é uma expressão da liberdade divina, quer dizer, um ato de amor, de generosidade divina, a cumprir-se no futuro, não tem jeito. Então, ou você acredita ou você não acredita. Você acredita por quê? Porque você tem confiança na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque você concorda, isso é importante. Quer dizer, você não está concordando com o conteúdo da promessa, mas com a pessoa. O conteúdo da promessa, na verdade, você não conhece. Você se conhece muito por alto. Então, você não tem condição de julgar. Por exemplo, se Jesus Cristo promete levar você para o céu, o que é o céu? Que raio de coisa é essa? Pô? Você sabe alguma coisa a esse respeito? Quer dizer, os elementos que você tem descritivos do céu são muito sumários. Não dá para saber. É tudo uma coisa que a sua imaginação está livre para pensar. Não é isso? Por exemplo, por essas experiências de quase-morte que tiveram aí, né, eu já vi muita gente descrevendo o céu, não é isso? Nós não sabemos se eles descreveram corretamente. Né? Se você pega, tem um monsenhor de Seguir, descreveu algumas coisas do inferno, que pessoas, que almas que estavam no inferno vieram e contaram para ele, mas foi assim apenas a experiência delas, você não tem ideia do geral do inferno. Né? Então, esta, a parte que é incognoscível para o ser humano é a parte que depende da fé. Né? E a garantia da fé é a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas a concordância intelectual com o conteúdo da doutrina. Não é isto. Isto é uma coisa fundamental. Porque qual é o conteúdo da revelação crística? É o que o Cristo disse? Não, meu Deus do céu. É a pessoa do Cristo. Ele é a revelação. As palavras, os ensinamentos dele são apenas um complemento, uma parte, né? Assim como cada ato dele é uma parte. Por exemplo, que ele fez reviver o sujeito que estava morto, ou fez o paralítico andar, limpou o leproso. Tudo isto é parte da revelação, assim como é parte da vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, são capítulos da vida dele. Capítulos, às vezes, ínfimos. Né? Por exemplo, hoje mesmo no sermão de hoje tem o negócio do leproso que pediu para o Cristo curá-lo, o Cristo curou e falou, olha, não conte para ninguém. O que o sujeito fez? Saiu contando para todo mundo, evidentemente. O que aconteceu com ele? Ele voltou a ficar leproso? Não, ele ficou castigado. Não consta nada. Tá certo? Então, quer dizer, é uma coisa que o Cristo não deu tanta importância assim, isso foi muito importante para o leproso, mas para o Cristo, era o milésimo leproso que ele estava curando. Tá certo? Então, vamos dizer, tudo o que nós conhecemos efetivamente da vida do Cristo é um pedacinho, porque o próprio Evangelho diz que Cristo fez, né, muito mais coisas do que isso, que se nós fôssemos escrever tudo, o número de livros seria ilimitado. Tá certo? Então, esta partezinha que nós conhecemos, nós não conhecemos por fé. Nós conhecemos pela razão, por fé e razão. Tá certo? A igreja sempre insistiu nisso aí. A razão tem que trabalhar, né, junto com a fé. E o conhecimento a que os gnósticos se referem, né, é esse que nós estamos buscando, é esse que nós buscamos com base na doutrina da igreja e na filosofia clássica? É óbvio que não, meu Deus do céu. O ponto fundamental do gnosticismo é a condenação do mundo criado. Tá certo? O mundo criado, segundo eles, foi criado por um Deus menor, malvado, que se rebelou contra o Deus Supremo. O Deus Supremo não age, ele não faz absolutamente nada. Ele vive pairando na sua beatitude eterna, tá certo? E não faz coisa nenhuma. Ele não é um Deus criador. Ele apenas fica lá contemplando ele mesmo e não faz coisa nenhuma. E daí houve um Deus menor, um subordinado, desobediente, que decidiu criar esta porcaria deste mundo e nos botou lá dentro por pura sacanagem. A doutrina católica é o contrário. Deus, quando fez o mundo, ele viu que era bom. Está lá no Gênesis. Ele fez, estava tudo bom. E daí houve um ato de desobediência. Determinado pelo quê? Pela liberdade humana. Quer dizer, Eva aceitou a oferta do demônio. Por quê? Porque ela quis. Ela não estava obrigada a isso. Quer dizer, não foi uma força natural, nem uma força celeste que impeliu a fazer isso. Não foi sequer a força do demônio. O demônio não forçou ela a comer a maçã. Ele apenas sugeriu e ela aceitou. Então, por um ato de liberdade de Eva, o ser humano cai do seu estatuto original para uma condição muito precária de vida, que é essa que nós temos. Mas essa falha de Eva e de Adão corrompe o universo inteiro? Claro que não. Quer dizer, o universo que nós estamos não é tão bom quanto o do Éden, mas não é um inferno. Tá certo? Não é nós não estamos aqui para pagar os nossos pecados, estamos aqui para viver, e esse universo, esta vida terrestre, é a nossa chance de voltar ao estatuto originário. Então, Deus manteve este mundo para quê? Para ferrar com nós, fazer a gente sofrer para sempre? Não, mas para dar uma chance de você voltar. Porque se acabasse tudo ali, ó, como castigo de Adão e Eva, acabou o mundo, então pronto. Não vai existir mais ninguém e ninguém vai para o céu. E a ideia de que Deus criou o homem para substituir os demônios, os anjos caídos, né? Nós vamos ficar no lugar deles, tá certo? Isso faz parte da doutrina também. Mas como é que ia fazer isso se acabasse ali com Adão e Eva? Não seria possível. Agora, do ponto de vista gnóstico, o mal do mundo não é de origem moral, mas é de origem ontológica. Isso é fundamental. É isso? Ou seja, o mundo é essencialmente mal em si mesmo, não depende do que nós façamos, tá certo? E ao contrário, mesmo que você seja bonzinho, esse mundo vai acabar com você. Então, a única saída é sair deste mundo, fugindo dele ou destruindo-o, tá certo? E na medida que você aceita isso, então você descobre a sua verdadeira natureza, segundo os gnósticos. Qual é a sua verdadeira natureza? Você não é um ser humano criado por Deus, você é o próprio Deus. Não há distinção entre a alma humana e Deus. Tudo faz parte de Deus de maneira indiferenciada. Não havia individualidade antes, era tudo, né, o pleroma. O pleroma é a totalidade do mundo espiritual. Nós éramos parte do pleroma e caímos do pleroma e viramos indivíduos humanos. Está entendendo? Então, aí, vamos dizer, a própria liberdade humana aparece como uma parte de um castigo. No pleroma ninguém tem liberdade, está todo mundo já numa boa. E na hora que você descobre esta sua pré-identidade, é este o conhecimento que, segundo os gnósticos, vai salvar você. Está entendendo? Não é qualquer conhecimento. Ah, você salva porque estudei geografia, você salva porque estudei as obras de Aristóteles, você salva porque decorei os textos de São Tomás de Aquino. Não é nada disso, meu Deus do céu. É este conhecimento especificamente gnóstico que os gnósticos davam como salvador. Este, segundo eles, é o caminho da salvação. É claro que isso tudo é uma tremenda loucura. Essa doutrina gnóstica, ela é absurda, ela é ofensiva à inteligência humana, tá certo? Porque, em primeiro lugar, você teria que admitir que a sua liberdade é uma coisa muito má, e, segundo, você teria que admitir que você mesmo é o próprio Deus. Por mais que eu goste de mim, eu não consigo pensar tão bem de mim assim. Não dá para pensar. E a igreja é muito clara. Nós nos transformamos em Cristo. Só que nós nos transformamos pela graça naquilo que o Cristo é por natureza. É? Então, é certo que todo cristão é um novo Cristo. Sim, mas só pela graça. E a partir de uma data X. Não é? O Cristo foi criado quando? Não foi criado. Foi gerado, não criado. Antes do começo dos tempos. Então, isso que ele é, antes da existência do universo, antes de tudo, nós seremos, por efeito da graça, portanto, não de maneira plena, a partir de uma certa data, quando o Cristo nos deu essa graça. Então, esta é a doutrina cristã e ela é absolutamente irredutível à concepção gnóstica. Tá certo? Agora, como o gnóstico, ele odeia o mundo, eu acho que a existência do mundo é um crime, então, evidentemente, nós não somos culpados dos nossos crimes. O crime foi feito contra nós, é feito pelo Deus. Deus que nos botou nessa encrenca para nos ferrar. Tá certo? Então, o problema da culpa moral não existe para o gnóstico. Tá certo? O único culpado é Deus. Tá certo? E o jeito de corrigir a coisa é voltar para o pleroma, para a beatitude original na qual nós todos somos Deus. Tá certo? Ou seja, nós somos no céu cristão, a nossa individualidade é conservada. Tá certo? Então, como diz São Tomás, nós estamos fundidos, mas não confundidos. No céu, nós que estamos fundidos e confundidos, não tem mais ninguém, só tem o Deus supremo anterior à criação. Então, é este o conhecimento que, segundo os gnósticos, não é o conhecimento em geral, meu Deus do céu. Muito menos não é o conhecimento da doutrina cristã e muito menos não é o conhecimento da filosofia grega. Né? Se você pensar, existem elementos de gnosticismo em toda a filosofia ocidental? É claro que existe. Existem elementos de gnosticismo em toda a literatura ocidental? É claro. Por quê? O gnosticismo é uma experiência humana. É impossível que alguém algum dia não tenha imaginado as coisas do ponto de vista gnóstico. Porque o gnosticismo é a suprema tentação, é a suprema heresia. Então, só quem nasceu livre disso aí foi Jesus Cristo e a Virgem Maria, os outros todos. Pelo menos um dia essa ideia passou pela cabeça de alguém. A ideia de que o universo é mau, sendo sinceros, vocês nunca pensaram que o universo é mau? Eu até dizia, como é? O universo é mau e o ser humano é inviável. Isso aí é uma sentença gnóstica. Deus morreu. Como é o negócio? Deus morreu, Karl Marx morreu, eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Como dizia o Milof. Então, se né, tudo isso é mau, então é evidente que a noção da divisão e do conflito é inerente à doutrina gnóstica. Então, você pode ver facilmente, estudando um pouco de filosofia, você vê que este mundo nosso ele se compõe de contrastes, de contradições e de conflitos, mas tudo dentro de uma harmonia. Aquilo que visto numa escala pequena é puro conflito, vindo numa escala maior, acaba sendo harmonia. Isto é a doutrina cristã. Para o gnóstico não tem harmonia nenhuma. Dentro do mundo o conflito é total e eterno. Portanto, esse negócio tem que ser destruído por todos os meios. Existem dois meios de você destruir o mundo. Um é você rejeitá-lo por completo. Tá certo? Então, como aquelas seitas que proibiam o casamento, não podia nascer mais ninguém, é um jeito de acabar com o mundo. E o outro jeito é você se entregar à corrupção do mundo para aumentá-la e apressar o seu fim. Então daí vem o sex livre, vem essa coisa toda, né? Bruxaria, macumba, tudo isso vem do gnosticismo. Tá certo? Então, é claro que esses caras que acham elementos gnósticos nas minhas obras, assim, eles acham elementos gnósticos por assim, semelhanças às vezes de expressões, porque são pessoas que não distinguem entre o significado e o referente. Então, se eles acham o significado parecido, então está falando a mesma coisa. Infelizmente, a linguagem humana é limitada e muitas vezes você tem que usar as mesmas palavras para dizer coisas diferentes. Como é que o sujeito faz diferenciar? Né? É, ele tem que ver, por exemplo, o texto que o sujeito está lendo, é a coisa mais óbvia do mundo, você tem que ver onde na vida e na obra total do sujeito entra aquele texto. Por exemplo, se... Né, eu lembro até quando eu era adolescente, eu estava na escola, o pessoal mandava ler literatura brasileira, mandava ler a Moreninha, né, essa coisa toda. E deu lá um livro do Machado de Assis, A Mão e a Lua. Eu achei que era aquilo tudo uma besterol sentimental. Né? Fiquei revoltado com a literatura brasileira. Né? E até falei para a professora, falou, olha, dona, só me desculpe, eu estou lendo aqui Os Sofrimentos de Werther, do Goethe. Né? Eu estou lendo e chorando, porque aquilo é uma coisa comovente. Agora só me dá essas besteiras aqui, eu só consigo rir, porra. Né? Quer dizer, a menininha que está, né, tristinha porque não tem namorado, ah, não, desculpa, não vai dar. E depois eu li as obras posteriores do Machado de Assis. O Machado de Assis teve um estalo aos 40 e tantos anos. Ele não era um gênio, ele era um rapazinho inteligente. Né? Ele era assim, que nem o Pundeu, mais ou menos isso aí. Né? E daí ele escreveu, né, Memórias Póstumas, que é um livro de gênio, absolutamente. É um dos grandes livros de ficção da humanidade. Tá certo? Diz que ele copiou um pouco a técnica do inglês Lawrence Stern, mas ele é mil vezes melhor que o Stern. Onde o Stern está brincando, ele está fazendo filosofia, meu Deus do céu. Né? E depois escreveu uma sequência de obras-primas, não é isso? O famoso professor, como é que foi ele, professor italiano, como é que ele chamava? Professor de matemática. Esqueci o nome dele. Ele dava umas aulas interessantes, mas de literatura ele não entendia bosta nenhuma. Ele fala, não, eu tenho que ler os livros de ficção científica, porque daí desperta a sua imaginação, mas se você ler o Dom Casmurro, você só vai descobrir se o sujeito era como ou não. Eu, pô, professor, ele podia ter ficado quieto, porque isso é uma besteira fora do comum. Professor Pier. Quer dizer, essa é uma vergonha ele ter falado isso, mostra que ele não tem formação literária nenhuma, tá certo? Ele era um cara bom de pedagogia, de matemática, essa coisa toda, mas o limite dele era esse. Né? Esse é o problema. Quando você vai além das chinelas, você fala besteira. Né? Então, eu mesmo já falei besteira respondendo perguntas sobre coisas que eu não conhecia. Isso acontece. Se aconteceu, vocês me desculpem, depois eu corrijo. Né? Mas esses livros de ficção científica, eu acho que eles são todos imbecilizantes, do primeiro ao último. Eu não tenho nenhum interesse por essa porcaria, li coisa disso aí quando era adolescente e depois não li mais, isso é besteira, evidentemente. Primeiro porque na ficção científica o autor está livre para ele inventar o que quer que seja. Ele não tem o compromisso da verossimilhança, que é a base do romance, a base do conto, a base da literatura de ficção. Quer dizer, você dado uma situação, o romancista não pode desenvolver no sentido que ele queira. Ele tem que desenvolver no sentido que é lógico e verossímil dentro da situação colocada. Por isso é que todo romancista confessa que às vezes os personagens têm poder sobre ele. Ele não deixa ele escrever o que quer. Ele tem que ter uma coerência. Então, ele coloca um problema inicial e este problema determina o rumo do que ele pode desenvolver depois. Não é isso? Então é assim, sei lá, Ana Karenina, tem lá um caso de um adultério. Daí o que acontece, né? Baixa um extraterrestre, resolve tudo e fica tudo bem. É isso que acontece? Não, peraí. O cara tem que desenvolver a história do casamento de uma maneira que se pareça com um casamento de verdade. E assim por diante. Então, a base do romance e da ficção realista é a verossimilhança. A verossimilhança é o quê? É o conhecimento da vida humana, a experiência da vida, porra. Né? Então, quer dizer, não é questão de saber se o sujeito era corno ou não. Vai infinitamente além disso. Agora você fica lendo ficção científica, da onde, qual é a conclusão que você tira da ficção científica? Que você tem que ser o Bill Gates. Você tem que ser o dono da tecnologia para você transformar o mundo, fazer tudo o que você quer. Essa é a lição mais imbecilizante. Está vendo, professor Pierre? O senhor deve estar no céu, espero que esteja no céu. Mas me ouça lá e veja o que o senhor fez. Já está perdoado, Deus já perdoou. Mas que foi errado, foi. Então essa certamente foi a pior aula que ele deu na vida. Essa que eu estou dando agora não é certamente a melhor, mas não é tão ruim assim. Então, esta coisa, por exemplo, da verossimilhança, ela é o princípio da literatura de ficção. A não ser que você caia, vamos dizer, para a literatura fantástica, onde você não tem compromisso nenhum. Mas mesmo assim você tem algum. Porque a literatura fantástica obedece a preceitos da poética, da poesia. Na poesia você pode escrever o que você quiser? Não, meu filho. Quer dizer, o núcleo estético que você introduziu ali para começar, você está amarrado aquilo até o fim. Você vai ver, quando o Dante fez a Divina Comédia, ele vai de três em três versos. Tem três versos, depois tem três. Né? Este rima com este. Este do meio rima com o primeiro do segundo. E depois vai rimar com o terceiro. E esse aqui assim, tem que ir assim até o fim, porra. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas é um negócio mágico. Não é isso? Eu traduzi o canto primeiro do Inferno, né? Que o Dr. Romano Galef, cá entre nós, disse que foi a melhor tradução que ele viu na vida. E acho que foi mesmo. Mas eu não tive paciência nem talento para resolver o resto. Então, este era o grande problema. A pessoa não está livre, né, para fazer o que quiser. Nem na poesia, nem na literatura de pura imaginação. Agora, na ficção científica, você faz o que quiser. E você não precisa explicar nada, e não precisa entender coisa nenhuma. Então, tem um conto do Ray Bradbury, que o sujeito está acordado em casa, mas meia-noite, está lá trabalhando, fazendo um serviço qualquer, e ele, né, cansa do serviço e decide dar um passeio. E ele sai, vai andando pela rua, está de noite, está um tempo gostoso, tal, e ele está ali curtindo, né, vendo a paisagem, vendo as casas, essa coisa. Está, né, tudo tranquilo. De repente, aparece a polícia e o prende. Acabou o conto. O que que você entende? Passear era proibido. Como aconteceu isto? Você imagina o conjunto de transformações brutais que você precisa, né, para que passear se torne proibido, como recentemente se tornou. Só que agora você sabe por que que eles proibiram. Quer dizer, tem uma lógica interna, a loucura tem uma lógica interna. No conto do Ray Bradbury não tem nada. Ele escreveu isso mais de 30 anos atrás. Ah, ele previu, né, o lockdown? Não, não, não, não. Ele não previu, ele pegou uma figura isolada e fez daquilo a história. Onde no mundo real ou no mundo ficcional se encaixa essa situação? Ele não tem a menor ideia. Se dissesse que ele escreveu um romance inteiro, mostrando as transformações da vida social no mundo, no universo inteiro e tal, e daí dentro disso acontecesse esse negócio, seria outra coisa. Então, o conto tem aí a função do quê? Exatamente a função de um poeminha. Quer dizer, é a expressão de um sentimento momentâneo. Isso chama-se poesia lírica. Não é isso? O sentimento momentâneo não é uma convicção, não é a teoria que você tem, não é uma coisa na qual você acredita, é uma coisa que você sentiu num certo momento. Você nem diz se você aprova o que você sentiu ou não, você apenas... É a frase do Benedetto Croce, expressão de impressões. Eu tive esta impressão e descrevo aqui essa impressão exatamente como ela apareceu. Eu escrevi umas poesias, vamos dizer, onde a revolta gnóstica contra a estrutura da realidade está ali. Não é isso? Então, naquele momento foi o que eu estava sentindo. Eu aprovo aquilo, essa expressão da minha filosofia? Claro que não. Porque em outro momento eu expresso outro sentimento inverso. Todo poeta tem isso. Ele tem sentimentos antagônicos que se expressam um aqui, outro ali. É isso? Então, por exemplo, tem um... Manuel Bandeira é um dos poetas mais católicos, mais cristãos que o Brasil já teve. E, no entanto, tem elemento gnóstico, né? O português que estava ali no hospital sofrendo com dores horríveis e, de repente, ele exclama: ai, meu Jesus Cristinho! E daí termina: mas Jesus Cristinho nem se incomodou. Isso é uma experiência gnóstica, evidentemente. Quer dizer, o português sentiu, né? Deus me aprisionou aqui no inferno, por nada. Me pôs aqui para sofrer. Isso quer dizer que o Manuel Bandeira fosse gnóstico? Claro que não, meu Deus do céu. Agora, esses pseudo-católicos que estão por aí querendo bancar os santinhos, ah, certamente eles iam diagnosticar isso aí como expressão de uma filosofia gnóstica. Né? Olha, o gnosticismo não é uma filosofia, não é nenhuma doutrina. O gnosticismo é uma impressão que as pessoas têm e que se expressa de maneira doutrinal, mas é falsamente doutrinal. Não tem consistência doutrinal aceitável aquilo ali. Quer dizer, não tem como você ouvir ou ler um gnóstico explicando essas coisas e não perceber que o cara é louco, evidentemente é louco, mas você é 100% normal? Você nunca teve um momento de loucura, não? Eu tive vários. E nesses momentos você fica igual, parecido com um deles. Significa que você é assim? Não. Você nunca teve vontade de matar alguém? É? Isso quer dizer que você é um assassino? É possível. Não é isso? Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava brincando, não sei o que eu estava fazendo. E tinha umas construções que eram da Light, na frente da nossa casa, tinha um muro, né? A gente pulava o muro e ia brincar lá dentro. E daí o guardinha da construção apareceu, todo mundo fugiu e eu não percebi nada. Eu era trouxa pra caramba. Eu não percebi nada, de repente eu sinto o cara agarrar meu braço assim. Né? Eu falei, pô, tô lascado, o que ele vai fazer comigo? Né? E daí ele foi me arrastando pela rua, eu tive vontade de matar ele, se eu pudesse eu matava, evidentemente. Mas felizmente, nós passando na frente da nossa casa, minha mãe estava na janela, deu-lhe um esporro e ele me soltou. Ele foi salvo pelo gongo. Não é isso? Então, a gente tem esses sentimentos. Né? É, vontade de roubar, você não tem o quanto... Né? É impossível, você está na merda total e nem um pouco pensar, pô, se eu roubasse, resolvi o meu problema. Mesmo, por mais que você desaprove o roubo, essa ideia pode lhe passar pela cabeça. Não é isso? Então, isso é o que se chama tentação. Parou na tentação só. Então você não é assassino, você não é ladrão, você não é nem gnóstico, você apenas... Isso lhe passou pela cabeça. Né? E é importante você documentar o que se passa pela cabeça, porque isso é o que? A sua confissão. Está entendendo? Quer dizer, quando você confessa as ideias que lhe passaram pela cabeça. Claro, não precisa confessar todas, evidentemente, mas de vez em quando você tem que confessar alguma. Né? Então... Ou confessa no confessionário? Pode ser no confessionário, pode ser durante a oração. Quer dizer, você sabe que Deus está vendo os seus pensamentos. Eles são novidade para você, para ele não. Então você sabe que Deus te conhece, não é isso? Então, você, quando você confessa a tentação, você não está se acusando. Você está ao contrário. Falando, olha, eu tive essa tentação e Deus me preservou de cair nesse erro. Eu estou grato porque não aconteceu nada, na verdade. Mas é diferente de você confessar um pecado que você realmente caiu, não é isso? Então, você veja, eu acho que uma das piores coisas que o sujeito pode fazer é ele pegar a religião dele como um porrete para sair batendo nos outros. Tá certo? Tem muita gente no Brasil fazendo isso, que é um sinal, às vezes, da decadência cultural e moral do país. Porque isso é francamente imoral. Imagina se eu vou... Por exemplo, se eu vou escrever um livro inteiro para condenar um sujeito com o qual eu nem conversei. Quer dizer, eu não perguntei para ele qual foi realmente a intenção dele disso aqui. Não, não quero saber. Eu pego a impressão que a coisa me deu e já escrevo aqui. Falo, pô, isso aí é calúnia, isso aí é falso testemunha. Quer dizer, o sujeito está exibindo o pecado dele quando ele pensa que está revelando o meu. Está entendendo? Então... O cara que faz essa coisa, ele está pensando que ele é o príncipe dos espertalhões, quando ele vai ver, ele é apenas o rei dos trouxas. É o que ele consegue ser. Porque ele está expondo o ridículo dele. Pensa que está desmascarando o outro, fala, não. Está desmascarando assim mesmo. E com o tempo o pessoal percebe. Você vê, no começo, quando vinha o Dr. Paulo Giraldelli falar a respeito de mim, tinha gente que acreditava nele. Agora alguém acredita? Depois dessa coisa que aconteceu aí, que saiu no pingo nos is, então, acabou. acabou, quer dizer, o cara se desmoralizou. Quem mandou? Fui eu que o desmoralizei? Não, eu não jamais faria isso com ele. Ele fez sozinho. Será que ele vai entender o que ele fez? Talvez não. Porque quando a vergonha passa de um certo ponto, se o sujeito perceber, ele entra em crise catatônica. É que nem aquele negócio do Estrangulador de Boston, né? O filme com Tony Curtis. Aliás, um dos filmes, assim, esse Tony Curtis, ele dá uma lição de ator ali, que é um negócio do outro mundo. O cara assassinou 5 mulheres, mas ele tinha 5 personalidades diferentes. Então ele não sabia que tinha sido ele. Então, na medida que tem a interrogação, o psiquiatra vai interrogando, na hora que ele percebe que foi ele, ele entra em estado catatônico e nunca mais diz uma palavra. Quer dizer, que paralisou, né? Então, existem choques que nós não aguentamos. Não é isso? Tinha aquele filme que o diabo induz o sujeito a matar não sei quantos, né? E depois ele bota o mesmo cara para investigar os assassinatos, né? E no fim descobre que foi ele mesmo, né? E o pessoal me chamou para fazer uma conferência sobre esse filme. Está todo mundo impressionadíssimo com o filme, maravilha, tá, um filme profundíssimo, etc. Eu cheguei lá e falei, olha, esse filme é uma bosta, né? Esse diabo aí, esse diabo está demitido, esse aqui não tem capacidade, porque ele quer mandar o sujeito para o inferno por crimes que o sujeito não sabe que cometeu. Isso aí não dá, porra. Para ir para o inferno, você precisa cometer um negócio com plena consciência de causa. O sujeito é doido. Doido não vai para o inferno, porra. Esse diabo está demitido, né? Então, foi uma desilusão. Os caras me levaram. Foi lá, foi uma cidade do interior lá do Rio de Janeiro. Não foi na USP? Não. Todo mundo fã do filme. Acabou, né? Também esse filme ninguém mais fala, né? Foi só impressão momentânea. Então, gente, o estado de coisas na inteligência brasileira é tão catastrófico que a primeira coisa que se estraga é a religião mesmo. As discussões religiosas no Brasil são nojentas, porque é tudo só fofoca, né? A gente diz, ah, ele é adúltero, ele é viado, ele é ladrão, ele é isso, ele é... Porra, vamos parar, né? Se você não pode ajudar o cara, pelo menos não enche o saco, né? A única coisa que eu critico mesmo, né? Eu não critico as pessoas porque são que roubaram alguma coisa, porque comeu a mulher do vizinho, porque deu para o vizinho, eu nunca não entro nessas coisas, né? Eu só critico o que é da minha profissão, a minha ética profissional. É o trabalho intelectual, é uma coisa que tem que ser séria. E além disso, você ser um intelectual respeitável não é um direito, é uma conquista, e você tem que provar que merece. Se você não merece, é obrigação nossa tirá-lo de lá. Desmascarar o pseudo-intelectual é obrigação número um do outro intelectual. Você não pode tolerar. O cara pode ser ladrão, pode ser proxeneta, pode ser maconheiro, pode ser o que ele quiser. Mas pseudo-intelectual nós não podemos tolerar. Foram eles que destruíram o Brasil. E eles têm que ser tirados da profissão o mais urgente possível. Tá bom? Então, hoje é isso aí, gente. Até semana que vem. Muito obrigado. E obrigado também pela sua tolerância com a má qualidade técnica desse negócio, tá? Obrigado aqui para a Mariana, que quebrou o meu galho, né? O Alan, o Edinho e tal, a Roxane, me ajudaram a montar esse esquema aqui, tá? Até semana que vem. Obrigado.